Panorama Agrícola para 30 de março de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é quarta-feira, 30 de março de 2011. A noite será de lua minguante e este é o seu Panorama Agrícola. Nos trabalhos técnicos do programa de hoje estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado desta quarta-feira é: a simplicidade é o último degrau da sabedoria. Na dica de Simone Barrim, você confere como manter a saúde da sua garganta. No noticiário, cresce a produção e o consumo de frutas no Brasil. E na entrevista de hoje, o mercado das hortaliças e o manejo de uma horta orgânica. Fique ligado e participe do Panorama Agrícola. Você pode fazê-lo ao ligar 483239-5647 ou enviar e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Você pode também ouvir o Panorama Agrícola na internet www.epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. A água é uma ótima aliada para a saúde da garganta. Hidrata as cordas vocais e impede que elas fiquem expostas ao ressecamento. Por este motivo, beba água mesmo sem estar com sede. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. A geração de energia alternativa e renovável por meio de pesquisas focadas em biogás levou a Embrapa Suínos e Aves de Concórdia e a Fundação Parque Tecnológico Itaipu a assinarem um termo de cooperação técnica. O documento assinado entre as duas instituições tem por objetivo a integração de competências e recursos para o desenvolvimento de ações e pesquisas voltadas para a geração de energias renováveis, especialmente para o desenvolvimento de tecnologias voltadas ao biogás proveniente de biomassa residual. Assim, o biogás pode começar a ser tratado como mais um produto da atividade agropecuária. Gerado principalmente por meio do uso de biodigestores, o biogás é um subproduto com grande potencial de uso na forma de combustível renovável. O Brasil corre o risco de chegar ao ano de 2015 com problemas de abastecimento de água em mais da metade dos municípios. Esse é um alerta do Atlas Brasil Abastecimento Urbano de Água, que foi lançado na semana passada durante o Dia Mundial da Água. Esse levantamento mapeou tendências de demanda e oferta de água em todos os municípios brasileiros e estimou em R$ 22 bilhões de reais um investimento necessário para evitar a escassez. O IBGE informa que a produção brasileira de frutas aumentou 19% entre 2001 e 2009. O consumo também cresceu de 113 quilos por habitante ano em 2001 para 125 quilos habitante ano em 2009. O crescimento da produção e do consumo de frutas está associado a investimentos em tecnologia ao longo desses últimos 10 anos. Outro fator que explica o bom desempenho do setor é o preço. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor das Frutas é o mais baixo entre os itens do grupo Alimentação e Bebidas, que tiveram 110% de aumento em 9 anos. No caso das frutas, em 9 anos, aumento de 16%. Você sabia? Você sabia que até 30% das perdas com frutas e hortaliças está relacionada com a embalagem? A informação é da Embrapa, que lançou um livro sobre embalagens para diminuir as perdas. tipos de embalagem, novas opções de matéria-prima para embalagens, higienização de embalagens retornáveis, doenças transmitidas por embalagens, interações com o meio ambiente e legislação estão entre os assuntos da publicação. O livro aborda também questões de fragilidades e logística de distribuição. Informações pelo telefone 61-3385-9115. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje aqui no Panorama Agrícola, o extensionista da IPAGRE em São Joaquim, Carlos Magno de Almeida, fala sobre o mercado das hortaliças e também sobre o manejo de uma horta orgânica para a sua família ou como um negócio. Ele é entrevistado pela jornalista Isabela Schwenger. Nas estações mais quentes, a procura por hortaliças aumenta em todo o Brasil. Mas esse tipo de alimento é sensível, não resiste muito ao calor. Essa foi a oportunidade que os produtores da Serra Catarinense encontraram por causa do clima mais ameno. E o mercado é garantido. O cultivo da hortaliça surgiu em função da cultura da batata que a gente já cultivava no sistema orgânico. E isso iniciou no ano de 2004. A gente comercializava essa batata para as empresas de São Paulo, para as cooperativas da rede da agricultura familiar, para o comércio de Curitiba. E essas regiões produtoras de hortaliça, né, nos grandes centros comerciais, estão em regiões muito mais quentes do que a nossa região aqui. E então as próprias empresas, o pessoal das cooperativas da agricultura familiar nos solicitou para incluir o plantio da hortaliça, principalmente as folhosas e dentro elas as alface americana, porque elas no verão, nessa região quente, o pessoal está tendo dificuldade. Qualquer pessoa que seja até num lote urbano ou numa pequena propriedade, tem condição de fazer uma produção orgânica. Agora há duas situações distintas. Há aquela horta, que é o que toda pessoa que tem uma propriedade deveria de ter uma horta orgânica, pelo menos para o consumo da família. E a partir disso, se ele resolver tomar isso como uma atividade comercial, aí ele vai ter que pensar numa certificação. Não existe produtor orgânico sem certificação. Está surgindo a nova lei dos produtos orgânicos, que é a lei 10.831, que vai entrar em vigor agora a partir desse ano, e quem quiser produzir vai ter que se enquadrar nas normas dessa lei. E também tem cuidados, que não é só no orgânico, que para outras culturas também, no sistema convencional ele vai ter que tomar, é dimensionar a mão de obra, como eu falei. Não adianta, se ele já tem umas atividades que absorve toda a mão de obra dele, ele vai botar mais uma atividade que talvez ele não vai conseguir explorar. Então, o primeiro detalhe é observar, porque é uma cultura que é um cultivo que absorve bastante mão de obra. Outro detalhe, ele tem que ver a situação que ele está, se ele está que nem a nossa região aqui do Planalto Catarinense. Nós temos muitos campos nativos que permite um bom isolamento da área para ser plantada, né, que não vai ter problema de contaminação pelos cultivos orgânicos. Então a pessoa tem que tomar esse cuidado, porque há distâncias mínimas de cultivos orgânicos, que varia aí de 30 a 50 metros, que não vai poder ter um plantio de qualquer natureza de convencional perto desse cultivo orgânico. Então isso também a pessoa tem que tomar cuidado. Mas a questão do manejo na questão orgânica, um do aspecto muito importante é a questão da adubação. Se a adubação tiver boa, feita baseado com bom composto, baseado no análise de solo, as plantas vão estar num equilíbrio nutricional e esse equilíbrio vai permitir que elas mesmas haja defesa natural contra as pragas e doenças. Já é um bom caminho andado. Este então aqui no Panorama Agrícola, o extensionista da IPAGRE, Carlos Magno de Almeida. Planta, semeia e cuida da criação. Cultiva, não envenena para evitar a poluição. Preserve a saúde dos animais e do ambiente. Nossos filhos, nossos netos é que vão ficar contentes. Continuemos produzindo, nunca pensando pequeno. Alimento sem veneno para um futuro promissor. Trazendo saúde a todos, agregando mais valor. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.